1, 8, 3, 4, 5. Vamos 571, acione identificação, material 360, vigilância radar. área 6844. Primeira sequência. 444, now frequency 128, decimal 45. Contact 127, decimal 5. Ano 323-320, vigilância radar. Posição CRAP, chame Brasília. Posição CRAP Brasília, 124, decimal 25. Eco Índia Novembro, prefeito e prosseguindo. E quando há 120 milhas, 120 milhas para Salvador, chame aí 133, decimal 25. 3, frequency module command, copy. Fugitivo é transferão 264 para 7. Conseguiu contar no 2004? Gol no 743, por gentileza, troca para um 264 para 7. 23, OSCN, identificação 340, vigilância, radar. Stand 3323, na posição CAP, alterna o centro Brasília em 127.3. Alexander 680, Cross Identity Control 360, Radar Surveillance, Report Position Bemon, Frequency 124.55. Gol 1743, por gentileza, senhor, mais um cheque em 1 2 6 decimal 4. Gol 1743 em 1 2 6 decimal 4, informe como recebe. Bom dia, Gol 1743, grato pelo cheque. Por gentileza, cheque também a frequência 1 2 6 decimal 4. Correção, 1 2 8 decimal 8. Informe como recebe. 743, como recebe o centro Recife em 1 2 8 decimal 8? Como 743, o centro entende que recebe 45. Obrigado pelo cheque, chama agora Brasília, 127.3 ou 1230. Correção, 1743, Brasília, 124.25. Alitada 674, Stop Against Machine 360, Raider Savannah, Alitada 674. Eco Índia 90, receita que prossiga. Ok, Eco Índia 90, Macena 090, para decisão leste, alternando o controle, Salvador 119.35. Estimado para terminal, permanente 0615. Alitalia 674, please call me 128.8. 674, how do you read me? I read you fine.